toma uma, hoje vai ser festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas, pois tem o que quiser. Amanhecendo na piscina, rodeado de mulher. Vai rolar receita, joga pra cima. Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do alô, jogo da sorte, ponto net. Na onda da net. Alô, Sérgio, alô, Marquinhos. Vou ficar na onda, vou perder a linha.